Eu não vejo nas ondas do mar, nem na terra também, e nem no céu azul, tanta glória e esplendor, como vejo em Jesus, radiante de amor. Coroado de glória está, junto ao Pai com auréola de luz, nem no céu, nem na terra e no mar, ninguém há que supere a Jesus, mas o homem falível aqui, quando a morte chegar, ele vai perecer, mas o crente fiel já começa a gozar com Jesus no lazer. Nem na terra e no mar, ninguém há que supere a Jesus. A beleza de Cristo fascina, sua coroa reluz, a sua alma divina derramada na cruz. Fui ao trono do rei, eu a ele aceitei, coroado de glória está, ao Pai com auréola de luz, nem no céu, nem na terra e no mar, ninguém há que supere a Jesus.